Este é o Segurança Legal, episódio 242, gravado em 4 de junho de 2020, Corona Talk. Neste episódio, comentamos alguns aspectos de tecnologia e de segurança relacionados com os efeitos da pandemia. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá aos nossos ouvintes. Tudo bem? Tudo ótimo, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de temas. Para isso estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, e-mail podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/segurançalegal, onde você pode verificar quais são as modalidades de apoio e, igualmente, as recompensas. Todos os links, vocês já sabem, estão lá no nosso site. Vamos para a mensagem dos ouvintes? Vamos lá. A primeira vem do Vitor Ide, por e-mail, Vinícius. O que, que disse o nosso ouvinte Vitor? É, o Vitor nos diz o seguinte: olá, pessoal, acompanho o trabalho de vocês há um bom tempo e admiro bastante. Ah, obrigado, Vitor. Estou preparando uma apresentação sobre cyber deception e gostaria de saber com vocês como funciona exatamente a questão da legítima defesa digital em caso de acessos indevidos. Gostaria de saber se vocês sabem de algum caso como este no Brasil, onde, resumindo a história, uma professora substituta compra um notebook roubado com software de rastreamento e fotos íntimas são tiradas e vazadas. Acho, não lembro se foram vazadas mesmo. Aí ele passa um link da Wired. E ele segue: estava lendo sobre o tema e encontrei o livro Direito Digital da Patrícia Peck sobre o artigo 25 do Código Penal, que fala sobre o emprego moderado dos meios necessários para repelir o acesso. Será que isso se aplica de fato ao meio digital e qual a extensão? Existem algumas ferramentas que fazem o deception de um possível atacante, seja espufando ou falsificando portas abertas, né? Ou simulando portas abertas também, criando honing accounts em domínios, inserindo tracking pixel em documentos e os colocando em locais de fácil acesso para obtenção de IP e geolocalização. Como o direito lida com essas atividades? Obrigado pelo costumeiro conteúdo. Abraços. Guilherme. Na verdade, a gente está lendo essa mensagem com um pouco de atraso aqui, então é muito provável que ele já tenha feito a apresentação dele, talvez não tenha a utilidade que ele tenha querido naquele momento, mas ainda assim a gente acha importante responder, né? Essa tese, né, de legítima defesa digital, ela é uma tese que é bem controversa. Eu lembro também de ter visto isso no livro da Patrícia Peck, mas eu diria que, além de bem controversa, eu não lembro de ter visto isso em outros lugares, a não ser no livro da Patrícia Peck, né? E como ela não é uma criminalista, assim, a gente, eu tendo a achar de bastante difícil aplicabilidade no mundo prático, assim, né, sobretudo levando em consideração todo o direito penal e o que ele coloca para essa questão da legítima defesa digital, né. A questão da legítima defesa digital, essa tese, seria o seguinte: você está sendo atacado, né, e você contra-atacaria o seu atacante no sentido de evitar, de se defender daquele ataque, né? O problema é que a ideia de legítima defesa, ela está muito ligada ao ambiente físico, né? Sobretudo quando você tem uma agressão. Até vou pegar aqui o artigo 25, Código Penal, só para a gente ler o que estamos falando. Diz o artigo 25: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, né? Então, a legítima defesa é muito usada em questões relacionadas a agressões físicas, sobretudo, né? Então, você vai, sei lá, você está sendo atacado, você repele aquilo por meio de um ataque no outro sujeito. Mas é bastante difícil colocar isso no meio digital, é bastante difícil você é qualificar uma invasão como, como injusta agressão que permitisse você contra-invadir, sabe? Então eu acho que é bem inaplicável isso. Claro que a segunda parte do e-mail que ele coloca ali não seria uma legítima defesa, seria você utilizar outros meios para talvez chamar a atenção do atacante e identificar possíveis ataques ali, como honeypots ou honeyaccounts e coisas do gênero. Mas isso não é legítima defesa, né? Embora você possa ainda aí embarcar naquelas ideias, até se houver uma participação das autoridades públicas, da polícia e tal, no flagrante preparado, né, que seria você criar uma situação ali que induzisse o sujeito a cometer um possível crime, e aí isso também tem uma série de reflexos lá no direito penal. Mas assim, resposta curta seria: eu não acredito, pelo menos até o momento, e também não conheço um caso, até se alguém conhecer seria ótimo trazer o exemplo aqui, né, mas eu não acredito que seja aplicável no nosso direito brasileiro. Guilherme, vou botar meus 2 centavos aí na discussão. Mande. Mesmo quando a gente faz quando a gente reage a um ataque, e é comum se fazer isso de forma automatizada, para, por exemplo, você está sofrendo algum tipo de varredura e o teu IPS lá, o teu Intrusion Detection and Prevention System resolve bloquear o IP de origem, né? Mesmo isso que não é um contra-ataque, você está simplesmente limitando o acesso à tua própria estrutura, não está ativamente tentando invadir a outra parte, mesmo isso pode dar errado. E a gente já viu isso dar errado. A gente já viu uma empresa alguns anos atrás que ela, por ter colocado ela colocou um IPS a rodar, e esse IPS começou a reagir bloqueando os acessos legítimos, né, dos seus pontos de venda, achando que seria um ataque. E aí, bloqueando, parou todos os pontos de venda. Então, tu já tem a chance de cometer um erro reagindo de forma automatizada a um ataque. Uhum. Já é possível. E tu pode, tem certas técnicas até que o atacante pode usar aí justamente essa tua capacidade de reação automática para te causar um deny of service, por exemplo. Tá? Então, uhum, dá para fazer algumas coisas assim. Mais complicado ainda é você querer... uma coisa é você querer identificar a origem do ataque. Claro. E até aí, perfeito, faz parte de todo o processo, tem que ser feito. Né? É o esperado. Agora, você ativamente tentar invadir um dispositivo remotamente, né, que você acredita que seja de quem está invadindo, de quem está acessando a sua máquina, é complicado, porque você pode ser uma máquina de um terceiro que foi invadida para depois fazer o ataque que você está sofrendo. Então, de repente, você vai invadir uma máquina de uma empresa e não a máquina, uhum, do atacante. Uhum. Né? Ou esse caso do casal aqui, que o Victor só comprou um laptop que tinha sido roubado, aparentemente eles não sabiam, e a empresa que tinha um software de rastreamento no laptop, que teve seu laptop roubado, ela começou a gravar vídeos para saber de quem que estava lá, né, quem que estava com o laptop deles. E aí, justamente, deu errado, ou seja, eles presumiram que estivessem com o ladrão do laptop, e na verdade já tinha passado adiante, e aí, no meu entender, sim, se o casal não sabia, daí não atuou como receptador, que a gente chama, né, Guilherme? Quando o cara compra algo roubado, sabendo que é roubado, né? E aí o casal tá certo em processar a empresa por ter filmado eles. Como assim? É. Uhum. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, e eu não sou da área do direito, né, fique bem claro, com, uhum, todas as ressalvas possíveis. Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente tenta transferir a aplicação de uma lei já existente, pré-existente, no sentido das questões digitais, né? Uhum. Transferi-la tal qual por uma analogia simplista para o ambiente digital. Acho que isso é muito perigoso. Toda analogia, toda... agora não lembro se é o Mortimer Adler que fala isso, filósofo americano. Não lembro se não é ele, cara, que comenta que... como é que ele diz? A gente tem que ter a virtude em reconhecer o limite de toda analogia que é feita. Tá? Uhum. Toda analogia ela tem um limite, tu não pode, não consegue comparar tal qual. Então, eu acho que tem que ter bastante cuidado e não se arvorar em sair invadindo máquinas, por aí, que você pode estar cometendo o crime de invasão de dispositivo informático. É, e outra, né, Vinícius, o artigo ele é bem claro em dizer que você, a legítima defesa ocorre quando você usa moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, seja ela atual ou iminente. Então, primeiro, ela precisa ser atual ou estar prestes a acontecer. Uhum. Né? A legítima defesa do sujeito que é ameaçado por outro e uma semana depois vai lá e dá um tiro nele, não é mais legítima defesa. Não, né? Porque ela não é mais atual ou iminente. E ainda, o meio utilizado, o meio necessário, ele é necessário para repelir a agressão. É, e eu não acredito que invadiu a máquina do seu invasor seja o meio necessário para repelir. Não repele de forma já nenhuma. Aconteceu. Ela pode estar acontecendo, mas a forma de você repelir a agressão é desligar o cabo de rede, claro. Ou desligar a sua internet, que daí vai repelir a agressão. Né? Então, nesse sentido, é que eu acredito que você cometer um outro crime não repele, né? Você cometeu uma outra invasão, de forma alguma repele. Pode servir como meio investigativo, como tu muito bem colocou, né? Saber qual IP veio e tal, mas coisas além disso, aí vai ficar para a questão policial, né? Ordem judicial, alguma coisa assim. A ideia, realmente, agora, a ideia, me parece, é que é justamente de permitir a legítima defesa, é para agir naquele caso em que não há possibilidade ou não há tempo hábil de tu acionar as autoridades, a polícia, etc., para te defender, né? Uhum. A segurança pública para te defender. Então tu tem a permissão de agir para evitar esse perigo iminente, essa coisa que tu vai sofrer naquele momento que não tem. Uhum. Agora, tu não pode simplesmente, que nem tu falou, eu acabei de ser assaltado. Aí eu tenho uma arma, o cara saiu e encontro ele na esquina ali, não precisa nem ser no dia seguinte, mas momentos depois, eu simplesmente atiro no cara. Vai ter gente que vai dizer, não, isso é mesmo, então tá bom, mas eu não vou entrar nesse diálogo. Sim. Mas aí não é mais legítima defesa. Claro. Já aconteceu, isso me parece óbvio, né? É. Agora... É sempre complicado, cara. Essa história de querer trazer... claro que algumas leis se aplicam, assim, várias se aplicam, continuam se aplicando. Por exemplo, quando alguém comete injúria, né, pela internet, a lei é a mesma. Não, uhum. Injúria pela internet, injúria pelo jornal, injúria pública, uhum. Não sei, é a mesma coisa. Agora, claro que tem as questões das proporções e tal, mas isso é outra história. Uhum. Mas querer botar a ideia de tu sair invadindo dispositivos por aí para se defender de um ataque, eu vou ser mais, como eu não tenho compromisso assim, de ser uma pessoa da área do direito, que nem o Guilherme tem, né? Eu diria assim, cara, não tem a mínima possibilidade disso aí ser aceito, assim. Sim. Não tem sentido. Bem, vamos adiante então. Muito obrigado, Victor, pela tua mensagem. Victor, isso, um abraço, Victor. A próxima mensagem vem, Vinícius, do José Haroldo Senna. Na verdade, ele só faz uma indicação aqui sobre o episódio de trabalho remoto. O José Haroldo Senna diz o seguinte: olá, galera. Há muito tempo atrás havia os softwares Groupware, que proporcionavam um ambiente em parte de home office, ainda nos primórdios do século XXI. Lembro-me de um ASP, um Application Service Provider, chamado HotOffice.com, acho que era assim, que também ia nesta vibe. Acho que o Microsoft Exchange era mais ou menos isso. Hoje, os virtuais desktops e o próprio Microsoft Terminal Service já agregam mais valor. Porém, este último roda sob o protocolo RDP. Precisaria de uma conexão VPN para blindar. VPN, acesso remoto, mas é VPN sempre. No que tange a virtuais desktops e web VPN, o Citrix é um expoente. É um expoente, mas também é um expoente cheio de problemas de segurança. Aqui em Belém, o TRT da 8ª região já utilizava há algum tempo, mas restrito a magistrados e alguns servidores. Há alguns anos, o teletrabalho virou realidade. Quando ocorreram cortes de orçamento, o teletrabalho ajudou o tribunal a manter o ritmo e alcançar as metas de produtividade. Ó, legal. Além do Citrix, salvo engano, usam o Trello. Ao menos na vara que meu irmão trabalha, eles adotaram internamente e acho que foi padronizado. É isso, espero ter ajudado atenciosamente. Ah, valeu, José, um grande abraço para ti e obrigado aí por nos acompanhar. Ótimo. A próxima e última mensagem vem do nosso amigo Emílio Arimateia, também falando sobre o trabalho remoto, Vinícius. Bom dia, Guilherme Vinícius, nos diz o Emílio. Bom dia. Algumas sugestões sobre trabalho remoto que acho interessante comentar no podcast. Ó, vamos lá. Ele deu 8 sugestões. A primeira, conexão com a internet em sua residência é confiável? Usa o Wi-Fi do prédio do seu apartamento 3G? Surpresa com plano de dados. 2. A VPN foi configurada corretamente pelos técnicos da sua empresa? É a versão mais nova? Ah, são questionamentos que ele está colocando. Uhum. O terceiro, seu equipamento tem antivírus, firewall e está com SO atualizado? O quarto, o usuário recebeu treinamento nas ferramentas para o trabalho remoto? Interessante. A quinta, a atenção com a vestimenta e a rotina do lar, filhos, etc. Cara, eu diria o seguinte, os filhos é tranquilo, tá? A pessoa está se acostumando. Uhum. Com a ideia das crianças e tudo mais. Agora, com relação à vestimenta, tem que se tomar cuidado. A vestimenta, postura, na hora de sentar, eu tenho participado de algumas reuniões. Não das questões profissionais, mas de outros ambientes nos quais eu estou envolvido. E às vezes as pessoas estão deitadas, assim, bem desagradável, mas enfim. O sexto, foi estabelecido um horário para trabalho remoto, o ambiente está sem barulho e refrigerado. Sétimo, está tudo funcionando no equipamento? Microfone, caixa de som, webcam? Oitavo, ter mais atenção com a engenharia social. Exemplo, um atacante pode fingir que é um técnico da própria empresa e coletar informações privadas do funcionário. É, engenharia social, acho que agora é mais fácil ainda, né? Uhum. Porque ficou a ideia da possibilidade de contato, da necessidade do contato remoto por telefone, etc. Coisa que a pessoa, de repente, não estava acostumada. Uhum. Não era necessário antes. E agora podem aparecer coisas novas a serem exploradas. É isso aí. Obrigado, então, Emílio, pelas questões que tu levantaste e um grande abraço para ti. Ah, ótimo. Eu queria antes de... Eu acho que essa questão da vestimenta e rotina do lar, ela entra um pouco no próprio tema do nosso episódio de hoje, né? Que é como que a pandemia modifica não somente as questões tecnológicas também, mas até mesmo comportamentais envolvendo a tecnologia, o direito, enfim, né? Mas antes disso, Vinícius, eu gostaria também de fazer uma indicação que eu ouvi essa semana um episódio do pessoal lá do Data Privacy, né? Que eles têm um episódio chamado, o podcast chamado Dadocracia, que é mantido pelo pessoal do Data Privacy, o Bruno Bione e o Renato Leite Monteiro. E no episódio 12, eles fizeram uma análise bem interessante. Na verdade, são duas profissionais aqui, duas mulheres que participaram do episódio, né? Creio eu que elas façam parte da equipe do Data Privacy, eu não as conhecia. Mas foi bem interessante porque o título do episódio é Posições do TJSP e Holanda mostram o desafio de anonimizar dados pessoais fornecidos por teles. Um pouco que a gente já comentou nos outros episódios envolvendo o data tracing lá, né? O contact tracing. Contact tracing. E elas fizeram uma análise bem interessante entre a posição da União Europeia, citando inclusive algumas normativas, citando o direito do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, o EDPB, European Data Protection Board. Então acho que elas fizeram uma análise bem interessante, eu acho que vale a pena ouvir, vale a pena acompanhar as análises que eles têm feito ali. É curtinho, tem 15 minutos o episódio, mas eu gostaria de deixar esse registro aqui antes da gente passar para o nosso tema principal, Vinícius, que é, como a gente já comentou, e esse é um episódio que a gente decidiu fazer um pouco mais livre, assim, né? Dar algumas das nossas impressões sobre como tanto o cenário de risco, sobre como as questões tecnológicas estão afetando a nossa vida, né? Sobre como a gente tem notado algumas evoluções, alguns problemas. E acho que um dos aspectos interessantes, a gente pode começar com ele, que é um aspecto também bem aberto, né? É isso que o próprio Emílio Arimateia colocou sobre atenção com vestimenta, rotina do lar, filhos e tal, né? E eu vi dois casos bem interessantes nas últimas semanas. Isso aconteceu, um deles foi ontem ou anteontem, é que eu estava numa sessão do STF lá, o ministro Marco Aurélio falando, da sua casa, obviamente, dá pra ver o vídeo lá, e aí tem um momento que a netinha dele aparece no fundo, assim, com um sorrisinho maroto, assim, muito bonitinho, sabe? e ela pede um chocolate pra ele, sabe? E aí ele meio que finge que ela não tá ali, ela sai. E também aconteceu numa sessão do Congresso, né, da Câmara, em que um deputado falava e o neto dele também aparece e tal. E aí começa a falar e o deputado fica nervoso, assim, desculpa, presidente e tal. E Rodrigo Maia interage, né? Qual o nome do seu neto? Rodrigo Maia lá no Congresso, né? Lá na Câmara. Interage e pergunta, qual o nome do seu neto? Ele fala lá, acho que é João Pedro, alguma coisa assim. Ele, João Pedro, tudo bem? Ele dá uma interagida, ele fala assim, vamos quebrar um pouco essa coisa. Então, eu acho que essas coisas, sobretudo para quem... obviamente para quem tem filhos e que precisa cuidar deles, tem que ser vista com muita naturalidade, na minha opinião. Não creio que seja um problema, porque as pessoas estão em casa cuidando dos seus filhos, a gente sabe, né, Vinícius? Sim. As crianças, elas não, a depender da idade, pode ser que elas não entendam exatamente o que está se passando. Eu acho que é um exercício de empatia muito interessante da nossa parte, não considerar isso um problema, né? Ah, sem dúvida. Assim, a pessoa trabalha em casa, e aí, mais quando tem a situação da escolinha parada, né? Que não há aula e tudo mais. Ou você tem a possibilidade, não são todas as pessoas que têm isso, mas tem a possibilidade de você se isolar dentro de casa e ter uma outra pessoa cuidando do seu filho. Né, de tal maneira que você consegue efetivamente estar isolado do resto do ambiente doméstico. Ou você vai ter, e mesmo assim, você vai ter o risco da criança sabe onde você tá, ela vem atrás. Ela quer vir perguntar alguma coisa, ela quer... E aí é uma coisa interessante, porque conforme você vê a pessoa tratando o filho ou a filha que chega pedindo para mostrar alguma coisa e tal, enquanto você tá na reunião, diz muito sobre a pessoa também. Né? Então, se ela age com violência, se ela é... muito ríspida, etc, assim, ou se ela é amorosa, carinhosa, explica, olha, agora pede licença, pessoal, meu filho, agora não dá, tá, espera que daqui a pouco o papai vai lá contigo e a gente vê o que você quer ver, e tem que cumprir a promessa depois, não adianta dizer pra depois e não ir, que depois a criança vai cobrar e não vai dar mais bola pra tua promessa que tu vai depois, que ela sabe que não vai. Então, isso diz muito sobre o nosso comportamento. E de outra parte, as pessoas que estão no outro lado da conversa, que não tem filhos e vê o outro lá sendo atingido, parece atingido que... Atingido não, né? Atingido não, parece que o filho é uma bomba que atingiu a criatura. Mas ver a outra pessoa lá se atrapalhando um pouco a questão do filho, diz muito sobre ela também, essa tolerância que ela eventualmente tem. É claro que tem pessoas que já acordam azedas e são azedas pelo resto da vida, né? Mas que não tem nenhuma tolerância com isso. Mas isso diz muito sobre a nossa sociedade, né? A necessidade que nós temos de acolher as crianças, claro, em todos os ambientes. Era o que eu ia dizer, era o que eu ia dizer. E aí eu... Por favor, continue, Vinícius. Aí eu lembro que tu me relatou uma vez uma história, acho que foi em Portugal isso, né? E que tu estavas num restaurante e quando entrou um casal com uma criança, veio o garçom, conversou com a criança e pediu o que ela gostava de assistir. Isso. E ele tirou o futebol, né? Exatamente. Ele tirou o futebol pra botar o vídeo que a criança queria. Meu Deus, faz isso aqui no Brasil, o pessoal começa a xingar o dono do restaurante, do bar, etc. E depois tu conversaste com o Cristiano, né? Com o Cristiano Colombo? Eu acho que sim, não. Mas eu não lembro exatamente o que tu vai dizer. Eu não lembro se tu conversou com ele ou com uma pessoa de lá mesmo. E tu colocou isso, me chamou a atenção e tal, que o pessoal faz isso. Acho que foi uma pessoa de lá mesmo, Guilherme. E daí tu relatou que essa pessoa te respondeu assim, não, aqui a gente entende que cuidar das crianças, ou acolher as crianças, é uma responsabilidade de todo mundo, é da sociedade. Exatamente. Então, aceitar o espaço dela. Então, quando tu leva uma criança para um restaurante para jantar, por exemplo, e tu tá com amigos, tu não pode esquecer que ela faz parte das pessoas que estão ali no jantar, e ela tem interesses diversos daquelas pessoas mais velhas que estão à mesa. Sim. Sabe que esse mesmo garçom, ele depois, quando a gente tava saindo, ele falou, você quer que eu faça um sanduíche pra tu levar pra comer depois? Sabe? Porque o que a gente tá passando agora é uma questão comportamental e social muito importante, né? E talvez esse seja um dos riscos e um dos... ao mesmo tempo que é muito vantajoso, e se não fosse a tecnologia, muitas das nossas atividades não poderiam estar sendo feitas, né? Claro que tem pessoas que ainda precisam fisicamente prestar os seus serviços, mas muitas atividades, muitos escritórios só, e muitos empregos só estão estão sendo mantidos por conta da tecnologia. Então, isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente está numa mudança comportamental e social muito, muito complicada, que é você abandonar suas relações sociais, físicas, presenciais, e é algo que talvez nos últimos tempos a gente não tenha visto, né? Até mesmo nas guerras você tinha os toques de recolher, mas as pessoas ainda mesmo em guerras se relacionavam, né? Porque não havia o perigo de contágio, enfim. E hoje isso nos foi tirado, né? Claro que por uma medida de segurança sanitária aparentemente necessária, né? Ou em princípio necessária, até onde a gente sabe. Mas... evidentemente necessário. É, evidentemente necessário, eu diria. Pega a Austrália, por exemplo. Pois é. Ou como a gente vai sair mais rápido disso tudo, mas claro. A gente tem que... Eu não acho que essa história do novo normal, que eu olho para essa expressão com um pouco de torço nariz, assim. Eu acho que tem coisas muito ruins nesse novo normal, entre aspas, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso. E a perda dos nossos contatos físicos é algo que nos afeta uns mais, outros menos, de forma muito intensa, porque a gente, enquanto animal social, se relaciona fisicamente desde sempre, né? E eu não acredito que a tecnologia possa substituir completamente parte das nossas relações sem que a gente sofra muito com isso e sem que se altere muito o que a gente está acostumado a viver até agora, né? Uhum. Não acho que a tecnologia, eu acho que a gente vai tocar nisso um pouco mais adiante, vai ser a solução e a panaceia para todos os nossos problemas. Como a gente sempre fala aqui, né? Que é aquela história do solucionismo, né? As pessoas acharem que a tecnologia vai resolver todos os teus problemas e tudo que você coloque tecnologia fica bom e fica melhor. Não me parece ser o caso, né? Todas as coisas falam positivas. Várias coisas, mas em excesso. Basta seguir aquele perfil, me perdoem o nome do perfil, mas basta seguir o Internet of Shit e você vai ver onde é que a tecnologia atrapalha a vida. No dia a dia, nas coisas mais comezinhas. Quer falar um pouquinho, o próximo passo aqui, Vinícius, era a questão dos riscos contratuais, né? Mas para não dar uma pulada tão brusca, uma guinada tão brusca, a gente falava aqui antes também, e lembrem-se, pessoal, esse é um episódio bem aberto aqui, para ser até uma coisa mais tranquila de se ouvir até mesmo, né? Diante dos problemas que a gente vive, né? O Vinícius comentava sobre a questão dos grupos de WhatsApp, né? E como um dos efeitos que acho que está todo mundo sentindo isso é a explosão de grupos e a explosão da comunicação instantânea, num primeiro momento pela necessidade prática, né? Mas, por outro lado, também parece que a gente está sendo exaurido pela comunicação, né, Vinícius? É, assim, a coisa se intensificou bastante, né? Desde que iniciou o isolamento, por razões óbvias, né? De você precisar se comunicar e hoje não é à toa que a Vivo e acho que foi a Vivo e outras empresas de telecom tentaram equiparar as empresas de, né, como WhatsApp, Telegram e outras a empresas de telecomunicação, né, para estarem sujeitos uhum. às mesmas regulações, porque esse pessoal, esses softwares, esses aplicativos acabaram que substituindo SMS, por exemplo, SMS hoje em dia recebe, quando é que tu recebe SMS? De um alerta lá, se eu, de algum serviço de banco, algum banco que ainda usa isso, algum alerta... Segundo fator, né, aquelas coisas. É, assim. Alguma coisa assim, mas eu já não tenho mais nada de segundo fator no, via SMS, então SMS a gente recebe lá de vez em quando, confirmação de compra no cartão, às vezes também, mas tem aplicativo, para aplicativo poderia avisar, não precisaria nem mais isso. Então, e aí, e sim, e as chamadas também de voz e tudo mais. Então, isso agilizou bastante e baixou bastante o custo da comunicação em si, né? Embora as telecoms continuem nos assaltando, comparando com o resto do mundo, né, em termos relativos. E assim, eu acho que a gente passou por um uso mais intenso dessas tecnologias. O problema é que aquilo que nós já tínhamos permaneceu, que é a falta de noção das pessoas ao utilizar essas ferramentas. Então, o que eu chamo de falta de noção? Você não pode, por exemplo, você cria um grupo para fazer uma determinada com um determinado objetivo. Cara, as pessoas destroem o grupo jogando mensagem de bom dia. Agora vão dizer, o Vinícius levantou atravessado. Assim, não, gente, é que realmente não dá. Tu perde coisas importantes num grupo de WhatsApp porque por causa das pessoas se comportando mal com esse tipo de coisa. Né? Largando lá essas mensagens e tudo mais. E a gente também tem um outro aspecto, que também é comportamental, cultural, da questão de sair criando grupo e sair adicionando as pessoas sem falar com elas. Sem perguntar se tu quer participar. Ou se tu pode, né? Ou se tu pode participar. Sem que aquilo, a gente já falou sobre isso aqui, mas sem que aquilo pareça uma falta de educação. Olha, você me desculpa, mas eu não tenho condições Né? Não tem como acompanhar. Não, é como se a pessoa te inscrevesse num feed que agora, a partir de agora, porque tu tá ali, ela presume que tu tá lendo. Exato. E eu tenho um recado pra esses grupos. Assim. Eu silencio os grupos todos. Eu olho quando eu posso. Ou seja, grupo... Não dá para ficar vendo feed e tudo, é impossível, assim, é impossível. Tem tanto grupo, alguns a gente não sai por educação, outros a gente não sai porque eventualmente tem uma coisa importante, mas não dá para ficar olhando toda hora que aparece a mensagem, senão você não trabalha, você não faz mais nada. Então, essa coisa do imediatismo do, pô, te mandei uma mensagem, cara, há muito tempo eu desativei confirmação de leitura, por exemplo, no WhatsApp. Uhum. Tá? Porque senão o que acontecia? Você lia a mensagem, aí a pessoa via que você tinha lido a mensagem, aí você não podia responder naquele momento, aí tu ia responder, né, passava um tempo e a pessoa começava a perguntar, e aí, vai me responder? Vai me ignorar? Eu falei assim, poxa, peraí, só um pouco, né? Eu não sou obrigado a te responder instantaneamente. Então, acho que a gente ainda precisa de etiqueta, ou netiqueta. Netiqueta, né? Que eu ia falar. Que a gente usava bastante lá nos anos 80 e tal. 90 talvez. 90. Acho que a gente tem que reaprender um pouco, ou restabelecer algumas etiquetas, tá? Quando diz respeito ao uso da tecnologia para comunicação. E isso eu tô vendo com um sério problema, né? É uma questão mais cultural, comportamental. E tem as questões de segurança, né, Guilherme? Uhum. Porque ao mesmo tempo a gente passa a trocar informações sensíveis com maior frequência, se já não acontecia antes, via esses mensageiros. E tirando o Signal e o Threema, mas o Threema não dá, o Threema é complicado, não dá para recomendar pro uso geral assim, das pessoas, porque ele é meio atravessado. Mas o Signal com certeza dá. O Signal, por exemplo, pelo menos tem o recurso de você botar prazo de validade nas mensagens, limpar as mensagens depois de um certo tempo, evitar que aquele conteúdo fique naquele aparelho. Porque você passa a ter informações que vão ficando ad eternum lá, sabe-se lá se a pessoa não está fazendo backup, né, o WhatsApp lá no Android principalmente, ele fica toda hora te incomodando para adicionar o backup das mensagens. No iOS ele também oferece, mas não com a mesma frequência, pelo que eu percebi. Para fazer backup das mensagens na nuvem. Então, daqui a pouco, tu tá mandando coisas sensíveis pro celular de um colaborador da empresa. Esse celular, não só esse celular não tem a proteção adequada, não tá criptografado, ou não tá com senha de bloqueio, ou um bloqueio decente, né? Não aqueles bloqueios que a pessoa faz a letra Z, ou essas coisas assim que todo mundo faz na tela. E sim, então, às vezes, não tem nem essa proteção. E quando tem essa proteção, pode mesmo assim estar sendo feito backup na nuvem de todas as informações que está passando. Então a gente tem que ter uma atenção especial aí no uso dessas ferramentas e que tipo de informação está passando por ali. Isso deve ser uma dor de cabeça. Deve ser, não, é uma dor de cabeça gigantesca para quem trabalha com segurança da informação na empresa. Né? Nas empresas. Sabe que essa questão da etiqueta eu tinha notado aqui também, né? Que emerge um pouco, e algo que a gente já falou várias vezes aqui, que é a questão de uma educação digital, né? Eu não sei até que ponto a gente pode criticar as pessoas por conta disso, porque não é culpa delas, né? Uhum. Nem todo mundo é acostumado a interagir em meios digitais como a gente é acostumado a sei lá, duas décadas para mais, né? Certamente mais aí. Em que você se acostuma, por exemplo, com a ideia de netiqueta desde os tempos de grupos, né? E fóruns que a gente participava, até a questão da tecnologia, do direito também, a participação muito em fóruns, em que você tinha essa coisa bem marcada, que se o sujeito, o grupo era sobre segurança da informação, e você for falar sobre outra coisa, você era chutado do grupo por fazer o tal do off-topic, né? Uhum. Então, sim, às vezes, até quando a gente está no nosso grupo aqui do Segurança Legal, que é sempre focado, eventualmente a gente dá uma esparecida lá, fala uma piada, uma bobagem e tal, né? O grupo permite isso com certo controle, né? Mas essa questão da falta de educação digital, ela emerge agora porque as pessoas estão transferindo as suas relações que antes eram substancialmente presenciais para o meio digital, né? Uhum. E quando você fala em grupos e comunicação instantânea, por exemplo, né, você tem uma mudança muito importante ali, e isso tem a ver com segurança também, embora talvez não pareça no primeiro momento, é que a comunicação ali ela não é efêmera como é a comunicação verbal, né? Uhum. Se você está falando com uma outra pessoa e você não está sendo gravado, você tem um alívio social ali de saber que o que você vai falar para ela vai se exaurir naquele momento ali. Claro que ela ainda pode dizer, ó, o Guilherme me falou tal coisa, mas aquilo não está registrado, né? Uhum. Isso tem um efeito social muito... eu não digo que é... Não, eu não sei se é bom ou se é ruim, entendeu? Creio que seja bom, te dá um alívio por você saber que não é tudo que você está falando que está sendo gravado e que pode ser usado nas mais variadas circunstâncias futuras, né? Mesmo fora de contexto, né? Era onde eu ia chegar, porque assim, quando você somente transfere as suas relações que antes eram presenciais para o meio digital, sem dar atenção para essas coisas, né, e sem refletir sobre quais os efeitos de que de uma hora para outra, tudo que você fala está sendo registrado e pode ser usado posteriormente, nas mais variadas circunstâncias, se você não se dá conta disso, você pode ter um risco, né? Depois de ser usado, eu falei assim, nossa, eu falei aquilo lá e não me dei conta que estava gravado num grupo de 200 pessoas que você falou uma bobagem, fez uma piada lá com o meme aquele do caixão, como aconteceu com várias pessoas, alguns políticos até, e de repente aquilo emerge, olha como o cara é uhum. insensível, né? E você, eu reconheço sim a questão dos problemas de sensibilidade, mas você também tem certos grupos com certos contextos em que você pode ser mais ácido ou menos ácido, né? Mas assim, os contextos são relevantes, né? A insensibilidade das pessoas agora ela pode ser colocada de uma maneira mais evidente e gravada, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que fala. A própria questão de você estar ocupado, né? O Vinícius coloca, às vezes eu mando mensagem para o Vinícius demora para responder. Eu sei que pelas mais variadas situações ele não responde, assim como a gente não responde, eu também não respondo imediatamente todas as mensagens. Às vezes porque eu não quero, às vezes porque eu não posso, não importa, né? Mas assim, percebe que quando você tá fisicamente, alguém chega para te abordar num ambiente físico e você tá lá, sei lá, compenetrado no teu computador, ou lendo um livro, ou fazendo uma tarefa, a pessoa mais ou menos consegue ver que você tá ocupado, né? Ela enxerga, não, o cara tá ocupado, depois eu falo com ele. A gente perde essa visão das atividades do outro, né? E ao mesmo tempo, eu acho que esse é um outro aspecto interessante que tem a ver com a questão dos grupos, é que a gente está sendo exaurido. A comunicação nos exaure, né? Ela nos cansa. Eu tava lendo sobre a questão das aulas, a gente dando aula pela internet, né? E sobre como depois de uma aula dada pela internet, eu pessoalmente, e já vi várias pessoas dizendo isso, você fica exaurido, né? Você fica com um certo tipo de cansaço diferente daquele cansaço físico que você tem quando dá uma aula física de pé lá, falando, respirando, se movimentando. Comigo isso não acontece. Não acontece? Não. O que eu li de um psicólogo falando sobre isso é o seguinte, é que você... Como é que é? Só não acontece com quem é psicopata. Não, nada disso. Nada disso. Não, bem pelo contrário, que quando a gente tem uma comunicação presencial, você tem toda aquela comunicação não verbal e corporal, né? Sobretudo numa aula que permite, quando você está falando e vê que os alunos não estão entendendo ou estão com... Você lê as pessoas também, né? Você tem toda a comunicação não verbal que você perde em uma comunicação digital, né? E por conta de você perder isso, você teria que acurar muito mais a sua atenção em outros sinais e isso te exauriria psicologicamente de uma forma completamente diferente, né? Mas essa exaustão que a gente sente também, ela acaba ocorrendo por uma série de outras circunstâncias, porque a gente é bombardeado de informações, né? Eu acho que se criou um mito muito... não é presente em todo mundo, pelo menos para mim não é. Eu tenho trabalhado mais, eu acho que a gente tem trabalhado mais até, né, Vinícius? Mas, de repente, as pessoas acham que todo mundo tem tempo para ficar consumindo conteúdo digital o tempo todo. Então, você já passa mais do que costumeiramente trabalhando no meio digital, né? E a gente sabe que O descanso digital, que é recomendável desde sempre, desde a questão das crianças que a gente já colocou aqui, né? E isso acaba se perdendo até mesmo para as crianças, né? Que precisam de um descanso digital, que precisam de uma interação física, presencial, importante para a construção da sua personalidade. Quando a gente perde, quando isso é diminuído no meio digital, o que a gente tem é, de repente, mais conteúdo ainda sendo produzido, quando na verdade você não quer, né? Embora reconheça a utilidade de todas as lives, de todos os conteúdos maravilhosos que estão sendo produzidos pelas pessoas, né, que querem, de uma certa forma, criar meios de interação novos, ao mesmo tempo eu não quero isso o tempo todo, sabe? Eu quero sair do computador, eu quero, sei lá, ver televisão, eu quero ler um livro, eu quero jogar um videogame, eu quero fazer outras coisas assim que me retirem dessa atenção ativa que a gente tem no meio digital, sabe? E pra mim, eu acho que é meio que um mito, assim, as pessoas não têm tanto tempo assim pra ficar consumindo tanto conteúdo digital como nos tem sido indicado que seria o novo normal, porque a gente não pode se esquecer que também há interesses, não vamos perder isso de vista, não vamos ser ingênuos, né? Há interesses de todas as empresas de comunicação que você fique o mais tempo possível dentro dos seus próprios ambientes, sobretudo quando é uma plataforma comercial como o YouTube, por exemplo, porque você está vendo também mais publicidade, né? Ou seja, o meio ele não é completamente isento e tão preocupado assim com a tua saúde mental como parece. Não sei se concorda ou não. Concordo. Toca também, Vinícius, na própria questão do próprio direito à desconexão, que a gente já falou aqui também, né? Ah, sim. A gente já gravou sobre isso. Em qual episódio, Guilherme? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não com esse título. Eu acho que nós não temos um episódio com o título de direito à desconexão. Mas a gente já comentou sobre ele, né? E que envolve, para quem não sabe, né? E sobretudo quando a gente fala em relações de trabalho. O direito que você tem não só de se desconectar digitalmente, né, mas o digital acaba sendo prevalente agora mais ainda, mas você sair do seu trabalho, né? Então, se a gente já comentava aqui que era difícil, né, os smartphones, você fica trabalhando o tempo todo, né? Mas ainda assim você passava o tempo na sua empresa e conseguia dosar lá a questão do trabalho. Hoje, como você está em casa o tempo todo, algumas empresas acham que você está disponível o tempo todo, nas horas mais improváveis possíveis e que você não teria outras atividades, né? E isso mexe muito com... Na verdade, o direito à desconexão atualmente ele precisa ser revisado, né? Porque já se falava pré-pandemia no direito do trabalho, do direito à desconexão, e o risco que nós temos é uma intensificação do tempo de trabalho, às vezes até não remunerado, né? Mas uma invasão talvez muito maior na tua vida privada, no sentido não de invasão de privacidade ou de proteção de dados, mas uma invasão na tua vida privada como um todo. Os teus projetos, de repente, podem não tá conseguindo ser levados adiante porque você não consegue mais sair do trabalho, né? Uhum. E isso é muito delicado, ao meu sentir também, né? Essa questão de tu não conseguir sair do trabalho, tá diretamente vinculado ao WhatsApp e outras tecnologias de comunicação. Uhum. E é difícil as pessoas entenderem que você tem um horário... Desculpa, eu não vou generalizar isso. Tá? Uhum. Mas há pessoas que não se dão... Ah, mas é tão rápido, é só tu responder ligeirinho. No entanto, assim, e aí querem exigir da pessoa que está fora do seu horário de trabalho que ela faça alguma coisa. E entendem que está de boa isso. Uhum. E inclusive se revoltam quando as pessoas não aceitam isso. Uhum. Então, elas são incapazes de compreender que o outro tem o direito ao descanso, o direito a estar fora do trabalho. E é muito diferente. Assim, eu lembro da época que a gente trabalhava e tinha plantão, que nós fazíamos algumas outras coisas que não envolviam, que não eram só consultoria e tal, e isso acabava envolvendo a ação nossa direto na estrutura de clientes e tudo mais. E nós tínhamos que ter o tal do plantão, 24/7. E, cara, era muito estressante, porque tu sabia que tu não podia fazer qualquer coisa, uhum. Tinha que tomar cuidado onde é que tu ia jantar, onde é que tu ia sair, etc., porque Sim. Tu podia eventualmente ter que ser acionado. E sem contar as inúmeras vezes A ativação do plantão estragou alguma coisa, sabe? Te tirou te tirou de um momento legal com teus amigos, com tua família, etc. Sem contar quando acontece isso. Então, claro, mas tem gente que faz plantão. Sim, beleza. Mas assim, ó, desde que, isso seja acordado, uhum. né? Dois, seja devidamente remunerado. E três, quando a pessoa tá na hora de descanso dela fora do plantão, ela tá na hora de descanso dela fora do plantão. É esse o detalhe. Né? Uhum. Então, o que não dá é para pessoas que não têm regime de plantão, não são, não recebem por isso, ela e estarem no seu horário de descanso, terem que entrar na fazer a troca de contexto mental, né? É. para trabalho, peraí, só um pouquinho que tem que responder o negócio do trabalho. Não, parei, mas o que eu fiz aqui? Não, mas não, esse tem problema disso, que a gente falou com o Beltrano, que a gente combinou aquilo. Tá, então a resposta é essa aqui. Pronto, acabou com o teu descanso. Tu não conseguiu dar aquele tempo, aquele ócio que tu precisa do trabalho para se desligar e conseguir fazer outra coisa. Tá, então, tem gente que gosta disso, gosta de ficar o tempo todo ali, e se pudesse, largava a família e ficava no trabalho 24/7. Fazer o quê, né? Mas daí não queira que os outros façam a mesma coisa. É, eu acho que a tecnologia nos traz tantas coisas interessantes, né? E aquela velha ideia, né? A gente vai criar computadores para que, entre outras coisas, eles possam fazer tarefas para que o ser humano consiga ter mais tempo para gozar a vida, né? Uhum. E, na verdade, hoje a grande questão que se discute é como a tecnologia vai... de fato, de retirada do porque como é que as pessoas ganham sua vida? Vendendo a sua força de trabalho, né? Uhum. E a partir do momento em que essa equação de como tu ganha a vida é alterada, isso pode, desde da tua atividade desaparecer, que é a preocupação com inteligência artificial presente, né? Não é bobagem. Ah, mas vão se criar novos empregos? Sim, evidentemente vão se criar, né? Mas a gente não sabe em que medida a criação vai acompanhar a retirada dessas posições, né? Ah, mas você está pensando, né, na questão política. Não, mas o problema é que as pessoas vendem a sua força de trabalho para sobreviver. Outras, né, há outras formas ali de você ter renda, mas a questão da desconexão, ela é muito presente. Há decisões muito interessantes no direito do trabalho, do direito da violação do direito à desconexão, quando há muito intensa, que elas chegam a causar o chamado dano existencial, né, ou também chamado no direito de dano ao projeto de vida, que é quando o dano pelo teu trabalho, ele é tão intenso que você não consegue mais fazer nada e você... Né, eu lembro de um caso, a gente tratava em aula com um professor lá de direito... do trabalho, o professor D'Artagnan, meu amigão. Acho que ele não tá nos ouvindo, mas se tiver, eventualmente, um abraço para ele. Ô, Guilherme, então já avisa ele que tem um abraço para ele nesse episódio. Ele ouve o episódio e já recebe o abraço. Exatamente. E o caso era o seguinte, era da mulher que o casamento dela acabou porque ela só trabalhava, era uma executiva, né? Uhum. E claro, aí tem todo um problema de prova que você precisa fazer, né? Mas assim, coisas do tipo, ela não conseguia ir nas apresentações da filha, não conseguia acompanhar a família, não conseguia viajar, não conseguia fazer nada por conta do trabalho, e aí conseguiu configurar esse dano existencial, dano ao projeto de vida, né? Uhum. É, Então, essa é a ideia do novo normal, que é uma outra questão que eu acho também, eu comentei antes aqui, até eu falava com o Vinícius antes, ele discordou de mim, né? E a discordância também, sobretudo, é importante, né? Não é questão de discordar, é questão de que tu tá errado. Não, mas qual é a proposta? Como iniciar uma boa conversa. E não vou te ouvir, né? Lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Que eu acho que tem essa coisa do novo normal, assim, talvez haja um mito aí de que a história sempre caminha para algo positivo, né? E que a gente sempre melhorará enquanto sociedade numa marcha contínua pro bem e pro melhor, né? E eu não acredito que isso seja assim, eu acho que é um pouco de wishful thinking aí, de você achar que a gente vai sair dessa situação como uma sociedade, assim, com valores melhores e superando certos problemas e melhorando do que a gente está agora. Eu acho que não. Eu acho que a gente já passou por algumas tragédias e isso não necessariamente melhorou a humanidade. Eu sei que o Vinícius vai contrapor isso. Eu acho que a contraposição também é bem ponderável nesse sentido, mas o ponto é que eu acho que também existirão certos problemas e eu acho que toda essa questão da própria vigilância a qual a gente está sendo submetido de uma forma, nesse momento, necessária, sobretudo envolvendo todas essas questões desses aplicativos, né? E a gente comentou lá no Contact Tracing, de repente esses aplicativos servindo como passaporte para você fazer certas coisas. Eu acho que a gente corre um risco muito grande aí de naturalizar certas práticas tecnológicas que podem tolher muito a nossa liberdade, sabe? Talvez implementar certos projetos que antes não estavam conseguindo ser implementados e que por conta da pandemia eles, usando-se ela como desculpa, talvez para passar certas coisas que vão nos prejudicar no futuro. Uhum. Tu quer a versão resumida ou a versão completa? Não, pode ser a completa, tem tá, tempinho. Tem um tempinho errado e acabou. Não, mas, não, brincadeiras à parte. Eu acho que até tu tens razão, assim, quando a gente olha um período de tempo reduzido, em que certos direitos, certas situações ainda não estão, assim, muito bem estabelecidas e aí a gente tem um vai e volta, sabe? Tem um cabo de força ali que às vezes puxa mais para um lado, puxa mais para o outro, e até que a coisa estabiliza e se consolida. E agora, quando a gente olha no nível mais amplo, e eu não sou historiador também, então se tiver algum historiador nos escutando... Tu não é historiador, mas vai fazer uma observação de história, né? daí falou que não é jurista, mas vai fazer uma observação. Não sei o quê. E daí é tipo uma desculpa, o cara, né? O cara fala o que quer, né? Fala... dá uma desculpa e fala o que quer. Eu não tenho compromisso de acertar mesmo, então posso falar a bobagem que eu quiser. Mas assim, se tu olhar mais macro, acho que fica evidente isso. A gente melhorou bastante, ou seja, trabalho escravo hoje é crime. Tem empresas que têm trabalho, pessoas que estão trabalhando em condições análogas, como é colocado, tem. Mas hoje não é mais permitido tu ter escravo, tu não tem mais isso. Hoje a gente sabe que existe micróbio, hoje a gente sabe que tem que lavar a mão antes de, né, sair de uma necropsia e ir para uma sala de parto, a gente sabe disso. Né? Então, sem dúvida alguma, a gente não está mais em caverna. Tá, vamos lá, a gente melhorou muito. Sabe? Uhum. E tem. Agora eu vou falar desse negócio e eu vou ver se eu acho para botar no show notes, tá? Tá. Teve um pesquisador que ele montou, ele fez um gráfico das mortes, do número de mortes historicamente no planeta. Né? Uhum. Cara, cada vez morre menos gente. Uhum. Ah, mas tem aquilo que aconteceu na Síria, contudo, cada vez morre menos gente. A gente tem muitas coisas a serem resolvidas, mas eu não tenho dúvida de que a gente caminha sempre no sentido de uma melhora. Agora, se tu olhar num período curto de tempo, sim, pode acontecer que certas coisas fiquem indo e voltando. Uhum. Então, agora, por exemplo, é permitido duelo na rua? Não é, já há muito tempo não é. E agora nós temos, não todo mundo, mas tem várias pessoas que têm a ideia de ter uma arma para resolver as coisas elas mesmas na rua. É um pensamento ainda, não é nem do século passado, isso é do século retrasado, eu acho. E a gente se vê, às vezes, com esse pensamento retornando, com essas ideias retornando. Mas não é geral, não é uma coisa que a gente olha assim, não, as pessoas querem fazer isso, querem resolver na bala as suas diferenças, né? Em geral, não é isso. A gente entende que existe uma justiça que ainda ela não é 100%, muito pelo contrário. Se tu tem dinheiro, ela funciona de um jeito, se não tem dinheiro, ela funciona de outro. Então, a gente tem muita desigualdade, tem muitas coisas a serem resolvidas, mas a gente caminha, no meu entender, e vendo historicamente, a gente caminha, assim, para um processo sempre de melhora. Uhum. Ainda que momentaneamente, num curto espaço de tempo, possa ver as coisas indo e voltando, assim, sabe? Eu acho de qual forma nós nos opomos a essas coisas, né? E eu acho que isso tem a ver um pouco com a ideia de solucionismo. Eu vejo, por exemplo, toda a questão de como as relações de trabalho nos últimos tempos, né, e todas as faltas de regulação e sobre como grupos de pessoas muito vulneráveis acabaram perdendo uma série de proteções que elas tinham, né? E eu reconheço, por outro lado, também a necessidade de você dar agilidade para a economia, os tempos são outros, né? Talvez regras de proteção criadas há um tempo atrás não estão sendo mais necessárias ou podem estar numa balança um tanto quanto difícil. Eu entendo essas ponderações, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê toda essa questão da uberização do trabalho, né, e com a digitalização e grupos muito vulneráveis, né, o sujeito lá que entrega a comida que você compra no iFood, o sujeito se machuca, ele não tem nenhuma proteção, ele não tem nada, sabe? E são pessoas muito vulneráveis. E eu me preocupo justamente com esses vulneráveis e como essas mudanças que a gente tá vendo agora, de repente, não podem ampliar a retirada de certas proteções que eu acredito ainda que são necessárias para certos grupos, sabe? Uma coisa é você ter um diretor de uma empresa que tem um potencial muito diferente do sujeito. E tem potencial porque muitas vezes a vida deu uma ou outra oportunidade para outra, e todas uma série de circunstâncias sociais envolvidas, mas às vezes você tem sujeitos, sim, que são vulneráveis, né? E como a gente lida com esses sujeitos é um pouco como a gente lida com a criança, né? Como a gente entende a criança como fazendo parte da nossa sociedade, como você, a sociedade como um grupo, entende que quando a criança vai no restaurante, grita e chora, na verdade ela está se adaptando a uma convivência social e você, como parte da sociedade, deve compreender aquilo e apoiar aquilo e saber que há uma pessoa que está em formação ali, que também é responsabilidade sua, mesmo não sendo pai, nem parente, nem conhecendo aquela criança, sabe? Eu acho que eu não sei até que ponto a gente está vendo isso acontecer. O ponto é, eu entendo que talvez a longo prazo, talvez não, com certeza a longo prazo, pessoas morrem menos, né? A renda tende a aumentar e tal, mas a gente ainda tem muitos problemas que eu temo que o que a gente está passando agora por conta dessa digitalização forçada talvez amplie alguns desses problemas, né? Vinícius, a gente ainda teria, acho que um último ponto aqui, e aí envolve bem segurança da informação, para a gente não deixar de tratar o nosso DNA aqui, é como mais uma vez a fragilidade dos modelos de previsão de risco, né? E aí é bem óbvio, né? Todo modelo de risco ele não vai ser perfeito, até porque é impossível você prever o futuro, né? Mas é como os modelos de risco e o cenário de risco muda por conta do que a gente está vivendo agora, e como também o apetite de risco das pessoas e das empresas também sofre uma alteração, né? É aquela velha história que você sempre coloca da montanha-russa, da reação ao risco, né? Aham, exatamente. A montanha-russa, só para quem não ouviu ainda o episódio que a gente comentou isso, que talvez tenha sido lá nos desafios de segurança da informação, se não estou enganado, tem um episódio com esse nome. Aquela situação em que a pessoa nunca percebeu um incidente, embora eles talvez já estivessem acontecendo. Aí um belo dia acontece um incidente de segurança que ela se dá conta. Quando eu digo a pessoa, pode ser a organização também, tá? E as pessoas dentro da organização. Ela se ali, né? Se dá conta daquele incidente e aí tem uma reação exagerada. É uma reação, assim, muito além do necessário e que fica mais perto de um desespero do que uma ação efetiva para conter o problema. Uhum. Depois passa, ou seja, passa essa situação toda e volta a ser o normal, né? Um outro exemplo que eu já dei aqui também, teve uma pessoa que eu conheço que sofreu um acidente automobilístico e, meu Deus, testão no Face, não, que agora eu só vou andar 80 e que todo mundo 80, que respeite e não sei o que, blá, blá, blá. Cara, passou um tempo, tá dirigindo como dirigia antes. Ah, então, claro, tem aquele medo inicial e depois a coisa passa. As pessoas fazem isso com a própria vida também. Então, a pessoa passou por um susto por causa de uma diabetes ou por causa de um problema no coração, uma coisa parecida. Aí tem aquele primeiro impulso aquele primeiro impacto de se cuidar e tal. Depois, daqui a pouco, começa, um doce não vai fazer mal. Eu vou, comer uma carne gorda que não tem problema. Eu vou muito pedir queijo que não tem problema nenhum. Então, qual o problema do queijo? Nenhum. Nata também é muito bom para quem... principalmente aquela nata crua, aquela que você consegue... Sim, tirada direto. É perfeito, é ótimo. Você volta pro plano espiritual rapidinho. Mas enfim, mas o que acontece é que a gente tende a superestimar quando acontece um problema... Não resolve ele adequadamente, e depois, quando passa, ele vai ficando distante, a gente começa a subestimá-lo novamente. E me parece que nesses momentos aqui, a gente teve um primeiro momento de meu Deus, todo mundo trabalhando em casa, segurança, todo mundo emitindo reporte disso, daquilo, blá, blá, blá, blá. E aí a gente também emitiu um reporte, a gente botou simplesmente uma listagem de itens, né, que é pro pessoal dar uma cuidada, assim, com um pouco mais de atenção, e o pessoal sai correndo e, né, vamos fazer isso, daí o Zoom, cara, olha a palhaçada do Zoom que a gente já gravou sobre isso, né, muito Zoom no Zoom, né, todo mundo sai correndo, proibindo Zoom, proibindo isso, aquilo, olha, sem parar e analisar as coisas com cuidado, proíbe o Zoom, mas usa pendrive, sabe, então permite pendrive dentro da empresa. Então a gente tem essas ações meio desesperadas, assim, sem botar o pé no chão, que é um problema. E depois que passa essa questão toda do ó, meu Deus, vamos trabalhar todo mundo em casa e precisamos de segurança, naturalmente a gente cai num relaxamento, e aí que é perigoso. Porque esse relaxamento, daqui a pouco, você tá em gente em casa trabalhando com... Imagina você ter 20, 30 funcionários trabalhando em casa, cada um com seu próprio computador... Você tem gente eventualmente com... mas eu botei um antivírus lá. Daí a pessoa desativa o antivírus. Por alguma razão qualquer, que o desempenho da máquina não tá legal, tá lento. Ela desativou o antivírus e tudo voltou ao normal. Então, assim, cópias de arquivos circulando por aí em disco removível, pendrive, HD externo. Assim, o uso de ferramentas não atualizadas. Então tem VPN que não funcionou, então abriu-se a porta lá para a faixa de endereço do provedor, só do fulano de tal, mas abriu para o provedor inteiro. Então a gente começa a perceber uma série de coisas que são problemáticas e a percepção do risco vai diminuir agora, a tendência. Passou esse frisson todo de trabalhar em casa, já estão trabalhando em casa, as coisas estão meio que encontrando uma nova normalidade, um novo... China, e era isso. E outra, né, Vinícius, o cenário de risco também muda, né, a modelagem de risco que você faz, ela vai precisar ser refeita, e por mais difícil que isso seja, né, você tem novos elementos aí, você tem novos problemas, né, aquela ideia de domínios de segurança, né, aquilo passa a ser também cada vez mais fluido, com nuvem e coisas do gênero. Então, há uma necessidade das empresas... A própria questão da LGPD, né, coloca uma nova regulamentação para as empresas que precisam cuidar disso ainda. É muito fácil dizer, né? Eu acho que tem que entrar em vigor a LGPD, de fato, né? Mas o problema é que, de maneira geral, e isso aconteceu um pouco na Europa também, né? As empresas acabaram deixando para a última hora, né? A gente sempre diz para os alunos, né? Não deixe os trabalhos para a última hora, eles sempre deixam, né? No próprio doutorado ali teve uma questão assim também, né? Mas assim, é um pouco da nossa natureza isso, né? Então, claro, daí você vai ter que se preocupar com a LGPD durante a pandemia, que daí deixa as coisas muito mais difíceis, né? E é muito fácil você dizer, não, tem que implementar, né? Do ponto de vista do titular dos dados pessoais, a implementação é positiva, sem dúvida, né? Mas tem toda aquela questão que na Europa também se trata, e aquela ideia de você ter, por exemplo, as autoridades funcionando, lançando normas para como empresas de pequeno porte vão se adequar. Hoje o que nós temos aqui uma nivelagem muito por cima, né? De forma que para uma pequena empresa se adequar à lei é muito difícil, ou seja, ela tem uma nova regulamentação que paira sobre ela durante esse período. Durante um período em que, sobretudo dados de funcionários, né? Você vai ter que... E toda aquela discussão, por exemplo, até mesmo de você começar a recolher dados médicos de saúde dos funcionários para saber se ele pode trabalhar ou não, eventuais questões de exames. Você tem todo um novo panorama de risco, um novo cenário de risco, superutilização de ferramentas, né? Impossibilidade das pessoas irem, estarem dentro do domínio de segurança, entre aspas, da empresa, e você joga elas para outros cenários. Então, isso é muito delicado, né? E a gente acha, eu até anotei aqui a coisa do apetite do risco, né? O que aconteceu do terremoto em Lisboa, né? Acho que é 1755, terremoto Lisboa, ou 45? 1755. Houve um terremoto, destruiu praticamente a cidade, a parte velha lá ruiu, ainda tem bastante coisa, mas enfim, pegou fogo na cidade. Ou seja, aquele lá é um local que pode ter novos terremotos. As pessoas vão para lá, passam, né? Um dos locais mais visitados na Europa, mas ainda pode ter um terremoto lá. E as pessoas não pensam assim, vai ter um terremoto e vai destruir tudo, né? Por quê? Porque passou muito tempo, né? Então você naturalmente acha que não vai ter outro terremoto lá, embora, até onde sei, você não consegue prever que nunca mais vai ter terremoto. Vai ter um terremoto. Que nunca mais vai ter. Acho que isso é impossível. Pode ser que exista isso, mas até onde eu sei, isso é impossível. E o que acontece com a pandemia é isso. Era algo absurdamente imprevisível, né? E eu já vou, acho que a gente já está chegando no nosso tempo final aqui, né, Vinícius? Eu queria só tocar rapidamente na questão dos riscos contratuais, né? Do ponto de vista jurídico, os advogados e... né, aqueles que elaboram os contratos, eles têm a partir de agora um dever de criatividade muito grande para conseguir conformar esses novos riscos que a pandemia está trazendo para os contratos. Eu até nessa semana pude falar só sobre isso lá na nossa semana acadêmica do Sesuca, onde eu falei sobre caso fortuito e força maior e resolução por onerosidade excessiva, que são duas formas de você mitigar os efeitos de um contrato por conta de situações imprevisíveis, né, e inevitáveis, sobretudo, que façam que seja muito custoso ou até mesmo impossível para as partes num contrato cumprirem com as suas obrigações que foram firmadas antes da ocorrência desses eventos absolutamente imprevisíveis e inevitáveis, né? E uma coisa que no direito internacional já tem lá nos princípios da UNIDROIT de contratos internacionais do comércio, eles têm um tipo de cláusula que é chamada cláusula de hardship ou cláusula de dificuldade, em que você coloca nesta cláusula como você vai agir na ocorrência de, sei lá, um caso fortuito ou força maior ou alteração nas circunstâncias negociais, né? Então você estabelece lá uma situação em que você coloca inclusive critérios para, se for o caso, ajuste de preço, aumento de prazos, mitigação de multas, se for o caso, ou até mesmo eliminação de multas para certos inadimplementos. E a partir de agora, os contratos vão ter que prever isso, porque a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar, né? Então, a própria engenharia contratual, que não deixa de ser uma questão envolvendo risco também, você prevê no contrato quais situações que podem ocorrer, como as partes vão se comportar na ocorrência daquelas circunstâncias, sobretudo em contratos de prestação de serviço, que é inclusive nos contratos que a gente age, né? Isso vai precisar de uma atenção especial dos advogados por conta, e eu termino já aqui, dessa alteração no cenário de riscos. Sem dúvida nenhuma. O que eu queria chamar a atenção só é para essas coisas que são, vamos dizer assim, que a gente tinha até pouco tempo atrás como imprevisíveis, né, já começam a se repetir. Uhum. A ideia de uma pandemia, ela já vinha sendo levantada já há algum tempo atrás por alguns pesquisadores da possibilidade, né, se baseando no próprio histórico de outros coronavírus e a questão do H1N1, a SARS-CoV-1, SARS, né? É a SARS, né? Então, assim, e há também, eu estava ouvindo ontem um podcast, até uma fica como indicação final, faz tempo que a gente não dá indicação nenhuma, né? Eu dei hoje, só que foi no início, né, o pessoal lá do Vita Privacy. Vou dar um final agora, então. Eu estava escutando o podcast A Terra Redonda. Piauí? Da Piauí, exatamente. Uh-huh. E eles estavam comentando agora nesse último episódio a questão dos algumas pesquisas que foram feitas com vírus na Amazônia. E entre essas pesquisas, esses pesquisadores fazem? Iniciam um novo empreendimento, por exemplo, na Amazônia, uma represa ou coisa parecida, eles vão lá e fazem a análise desses micro-organismos, né, principalmente de vírus, antes, durante e depois de completada a obra e o assentamento das pessoas lá que vão trabalhar no local e que acabam criando uma certa comunidade em volta daquele empreendimento. E esse pesquisador, né, ele falou que eles catalogam cada vez que faz uma situação dessas aí, tem um evento desses, eles chegam a catalogar algumas dezenas de vírus. E vírus que são vírus que eventualmente eles podem migrar para outros mamíferos, principalmente roedores, que ele coloca que é o sistema imunológico é mais próximo do sistema imunológico humano. E esses vírus se adaptando a esses animais, eventualmente eles conseguem se adaptar também ao corpo humano. É, alguns seres humanos, inclusive, se aproximam muito de certos roedores, né? É, infelizmente, né? E aí o que ele coloca é que a gente não pode tirar de cena, né, a ideia de novos vírus, não é uma coisa assim que tá, a gente tem a ideia de uma coisa muito estática, muito estável, né? É gripe, é isso, é aquilo, a gente tem vacina para isso, vacina para aquilo outro, e caramba, e tá resolvido. Na verdade, a natureza ela é viva, né? O próprio processo evolutivo leva a essas mudanças desses organismos, e a gente tá avançando na direção desses organismos, né? Desses novos vírus. E ao avançar, a gente acaba possibilitando esse pulo deles, que ele coloca bem assim, que às vezes dá um salto evolutivo muito rápido, né, num vírus desses, por causa desses avanços que a gente tem. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que é muito eventual e não pode mais acontecer, e aquilo que é difícil de acontecer, mas é provável que venha a voltar a acontecer em algum momento. Então, esse tipo de risco é o mais complicado de avaliar, porque ele se perde no tempo, né? A gente esquece, a gente fica muito distante dele, que nem a história do automóvel que eu falei antes. Fica muito distante um incidente de outro e a gente acaba esquecendo. É o apetite pro risco, né? Daí o apetite pro risco acaba aumentando e tal. Então, agora a gente vai ter muito mais registro dessa pandemia do que a gente teve da época da gripe espanhola, né? Sim. Tem muito, muito mais registro científico, muito mais informação. E isso vai nos auxiliar nas eventuais próximas que venham, mesmo que venham daqui a 50 anos, né? Mas o fato é que, independente do tempo, a chance é possível que aconteça. Então, a gente muda um pouco esse cenário, muda um pouco a maneira de olhar o risco e de avaliar essas coisas que a gente tem uma chance muito pequena de acontecer e que a gente tem que considerar ainda assim. É, no final das contas, o nosso episódio ficou uma... pupurri. É um pupurri, né? Mas eu acho que é importante, assim, até para também... A gente gosta de fazer esses episódios mais abertos, às vezes, né? Sem atacar completamente um tema. E a gente espera que tenha sido útil, que tenha agradado os nossos ouvintes, né? Se não agradou, por favor, nos avisem. A gente é sempre aberto a críticas, a gente sempre fala isso, né? São as críticas que fazem bem colocadas, né, e construtivas, que fazem a gente crescer, né? Então, é isso, Vinícius. Aguardamos, então, os nossos ouvintes no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. O podcast Segurança Legal é feito com o apoio dos seguintes ouvintes: Insiders, Ederson Nunes, Elias Nunes Júnior, Flávia Domingues, Guilherme Carvalho, Guilherme Donato, Israel Santos, Horácio Hiroite Savami, os colaboradores Jamerson Campos, Eduardo Kramer Góes, Eduardo Rocha, Edson Germano, Eric Tauil e os participantes João Luiz, João Maranhão, Jonathan Costa, José Eduardo de Souza Pimentel, Kênio Peixoto, Lauro Ítalo, Luiz Gomes, Marcelo Dias, Marcelo Fernandes, Marcelo do Nascimento, Matheus Wolf, Michael Cavalieri de Souza, Miguel Reis, além dos outros insiders, colaboradores, participantes e apoiadores nominados no nosso site. Apoie você também o podcast Segurança Legal. Acesse www.apoia.se/segurança-legal.